kids.com, centro de estudos número 1 em Loures e Odivelas. Apoio escolar e serviço de psicologia. Formação para adultos, línguas e informática. Agora com uma nova modalidade, aulas online. Estamos em Odivelas, na Quinta Nova. Para mais informações, contacte-nos pelo 918-187-095. Participamos num grande projeto. O seu futuro começa aqui. Olá, boa noite. Está a ouvir o Mundo NAF. Já de seguida, uma informação à comunidade. Supongamos que estás en una habitación con cuatro personas más y deciden votar para pedir para cenar. Dos piden chino, dos piden italiano y uno pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. Uno vota por comida china, uno vota por comida italiana, uno vota por mierda frita y hay dos abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. Cuatro abstenciones y una mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay, así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos 4 años, igual deberías ir a votar. E é assim, o que temos para vocês hoje é a começar desta forma, com uma explicação porque é que não se deve deixar de ir votar. Os espanhóis fizeram esta trilha sonora, que isto é uma produção de uma rádio espanhola, do Canal 5 espanhol, teve bastante visualizações e partilhas no período pré-eleitoral e as eleições foram ontem. Entretanto, vou-vos apresentar aqui um convidado que está em estúdio esta noite, nesta edição especial que eu posso dizer que é uma edição parlamentar, porque vamos falar da Constituição do Parlamento Português, como é que ficou no pós-eleições. Hoje, como convidado especial nesta emissão de Mundo NAF, tu que estás aí, prepara-te, pois o Moisés está connosco. Olá, Moisés. Olá, boa noite, Nalto. Boa noite. Então, obrigado por teres vindo. Vou-te pedir para fazeres algum comentário político, mas vou-te principalmente pedir para fazeres aquilo que tu sabes fazer. Ou seja? Pois eu também não te conheço muito bem, não é? Ias ali a passar na rua e eu perguntei-te se dava para vires aqui falar comigo e fazer a emissão e tu disseste que sim. Eu também só sei que te chamas Moisés porque me disseste agora mesmo, não é? Pois, eu ia ao telefone. Quer dizer, eu ia ao telefone e ia fazer uma chamada e ia responder à chamada. Nunca pensei que fosse para vir aqui, mas pronto, já cá estou, vou tentar fazer o meu melhor. Eu creio que estavas com o som um pouco baixo. Bom, tudo isto é uma grandíssima mentira, tirando o facto de ontem terem sido as eleições do Parlamento Português, mas a mentira é relativa ao facto de eu não conhecer o Moisés. O Moisés é, de facto, um amigo de longa data e por isso é que ele está aqui. Eu não trago aqui para o estúdio gente que eu não conheço de lado nenhum. Bom, eu ia passar aqui umas músicas relacionadas com as eleições. Nós sabemos, por exemplo, que... o que é que sabemos? Sabemos o grande vencedor... Foi o PS? O grande vencedor destas eleições foi o PS. E por isso eu ia sugerir começar aqui com uma música que evoca a vitória. Íamos começar com Queen. Um clássico. Vamos sim, isso. Senhora. E é a versão ao vivo que temos de ter. Paulo, das noites eleitorais. Bom, eu não estou a fazer a apologia ao partido A ou B. Eu apenas estou a passar uma música que evoca factos. O PS ganhou estas eleições. E por isso, vamos passar Queen, We Are The Champions. I've made a few. I've had my shells and it's in my best. We are the champions, my friend. love me, fame and fortune and everything goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses. Freddie Mercury, aqui na antena da Mundo NAF. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019, estamos na Rádio Cruzeiro, que se pode ouvir em www.radiocruzeiro.pt. Moisés, como é que é? Como é que podes ouvir a Rádio Cruzeiro? Através da internet, em Rádio www.radiocruzeiro.pt. E a emissão do Mundo NAF hoje é um pós-eleições, eleições legislativas em Portugal. Houve a Constituição da Assembleia da República. Ontem, na votação, tivemos, vou-vos já dizer aqui, tivemos 5 milhões e 92 mil pessoas a votar. Teoricamente, sim. Sim, ontem conseguimos apurar 5 milhões de votos. Sim. Ainda faltam apurar 4 deputados que vêm dos círculos eleitorais internacionais. O Círculo Europa, 2, e o Círculo Resto do Mundo, outros 2. Mas isso lá só para 16 de outubro é que se vai apurar, porque vão chegar votos por correspondência e o Catano. E por isso... Os cartéis atrasam sempre também. É verdade. Temos que esperar pelo dia 16 de outubro, que é o último dia que podem chegar... Até conseguirmos... Mas normalmente esta votação é distribuída. 2 vão para o PSD, 2 vão para o PS. Portanto, vamos saber os resultados que... Vamos dizer os resultados que sabemos até agora, que são 106 mandatos para o PS, que venceu as eleições. Em segundo lugar, com 77 mandatos, o PSD. Depois o Bloco Esquerda, em terceiro lugar, com 19 deputados. 12 deputados, o PCP, ou concorreu como CDU. O CDS, 5 deputados. O PAN conseguiu 4. É uma grande surpresa, o PAN. Uma subida de 1 para 4. De 1 para 4. Foi a maior subida, na verdade. Foi a maior subida em percentagem. Depois temos o Chega, temos o Iniciativa Liberal e também o Partido Livre. Foram todos os partidos que vão ter assento parlamentar nestes, espera-se, pelo menos é assim que está definido, ciclo eleitoral de 4 anos desta Assembleia da República. E o Mundo NAF de hoje está a ser bastante chato. Será culpa tua, Moisés? Sim, provavelmente. Sendo que eu sou o único elemento que não costuma catar nos outros dias. Ok, então olha, para quebrar essa... Eu estava aqui a ver a listagem dos partidos e constatei que na última posição da votação ficou aqui um partido que é o MES. Caso para dizer, há sempre um MES no fim. Essa... Agora... Prepara-me, porque eu costumo ter um som bom para estas coisas, mas agora não estava preparado. Mas lá está. Eu acho que pode ser o caso de estares-me a estragar o programa hoje e por isso vou-te considerar um mau elemento neste e vou-te dedicar a próxima música, que se chama Bad Guy. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. E é assim, um mau rapaz. Bom, eu não quero considerar o Moisés um mau rapaz, até lhe vou abrir aqui a antena para ele poder dizer mais qualquer coisa. Nós estamos aqui nesta edição, que eu já classifiquei de paralamentar, e portanto, se ela não for grande coisa, também acaba por poder corresponder ao que ela acaba por... Exatamente. Até porque se estarei a ser uma má influência, eu lamento, já estou aqui paralamentar. E, portanto, agora decidi pôr aqui uma música de fundo, quase não se ouve. Está lá mesmo no fundo. Está lá mesmo no fundo. Mas, a ideia era falar sobre os resultados eleitorais e acabar por pôr umas músicas ao mesmo tempo. Nesse sentido, o que é que eu tenho para dizer? Já falei do partido vencedor. Podíamos ir agora a um dos partidos que chegou agora ao Parlamento, por exemplo, em que estou-me a lembrar de uma música que decidi. Poderemos começar pelo Chega, que chega agora. Exatamente, o Chega chega agora. Há quem diga que já chega, e inclusive Eu por acaso esqueci-me de trazer um clipe, mas na apresentação, estavas a falar há pouco sobre isso, podes se calhar querer recordar, na apresentação ou no discurso de alguma comemoração pelo facto de ter chegado ao Parlamento, a Danéia Ventura dizia: e os que achavam que não, que o nosso partido não ia chegar cá e por aí fora, enganam-se, e nós estamos cá é para ficar. Para eles foi efetivamente. Sim, é um discurso de celebração, uma vitória, se quisermos. E de repente os apoiantes deles eram todos: chega, chega, chega! E pronto, o André Ventura, pronto, calava-se. Tinha que ser, porque ser o público a podia. Mais curta. Claro. E portanto eu trago aqui uma musiquinha evocativa deste partido que chegou agora ao Parlamento, até porque alguns dos temas que ele traz ao Parlamento são quase do tempo desta música, do panorama político que estava quando esta música foi grande, que foi em 1933. Sou esperta e ladina, e mais me torcida que as de Querosé. Ai, chega, chega, chega, chega, oh, minha agulha. Afasta, afasta, afasta, afasta, oh, meu didão. Brejeira, não sejas trapulha. Oh, bela, vem fazer o lamento. Paizinho, não lhe disse que esta do forró que não a dava. Se é o paizinho que tem um vozeirão. Chega, oh, minha agulha, afasta, afasta, afasta, afasta o meu final. Brejeira, não sejas trapulha, oh não. Essa mais bela fez que a agulha em Portugal. Vê, paizinho, ao que eu me sujeito, vê. Pois é que eu sujeito, vejo, mas não perdes para demora. Bem, sei que não me amas por não ser de prata e que me desprezas por só ser de pobre. Tal, tu não chores, bem sei que és de lata. Também eu passajo na fralda do pobre. Ai, chega, chega, chega, chega, oh, minha agulha. Afasta, afasta, afasta, afasta, oh, meu didão. Brejeira, não sejas trapulha. Oh, bela, vem fazer o lamento. Agora ainda foi pior, paizinho. Deixa o aventar e continua, filha. No amor. Ai, chega, chega, chega, chega, oh, minha agulha. Afasta, afasta, afasta, afasta, oh, meu final. Brejeira, não deixes a agulha, oh, não. Essa mais bela fez que a agulha Palminhas, palminhas, palminhas. Estivemos a ouvir o Ai Chega, Chega, Chega, porque o Chega chegou ao Parlamento. E é assim, vamos continuar a emissão. Estás a ouvir o Mundo NAF, estás a ouvir a Rádio Cruzeiro. É segunda-feira, já passa das 10 da noite e, portanto, na Rádio Cruzeiro passa o quê? Passa o Mundo NAF. Às segundas-feiras, a partir das 10 e até à meia-noite, estamos com a possibilidade de ouvir um belo par de horas. Um belo par de horas. Hoje temos o Moisés connosco. Ora, muito boa noite, novamente. Então, como te para sentes... quem chegou agora... Como te sentes no arranque deste belo par de horas que trazemos aos nossos ouvintes? É assim, eu sinto-me bastante bem, porque estamos apenas no início. Lá para o fim, vamos lá ver como é que isto corre. É verdade, estamos a falar das eleições de ontem para o Parlamento Nacional, em que tivemos 3 novos partidos no Parlamento. Já ouvimos uma música que dedicámos ao Chega, vamos agora ouvir uma música que vamos dedicar aqui ao Livre. Vamos ouvir Mastic Soul com Marisa, a música exatamente Livre. Lá, lá. Canta aí, ó, Mastic. Ah. Thank you. voltar. Tantas guerras já cessei, procurei-te em vão, eu sei, mas por hoje não vai dar. Pensar que tudo terminou e em mim nada ficou, eu duvidei que este dia chegaria sem receio ou covardia. Nem hesitei, hoje sou livre, livre. Basta, livre como quem se afasta de um sentimento que me arrasta para longe do que eu quero, do que eu Desportivamente! A rubrica de desporto na Rádio Cruzeiro Mundo NAF. Às segundas-feiras, o desporto também passa pelo Mundo NAF, porque o Mundo NAF tem desporto, apesar de o NAF não fazer grande desporto. Devia fazer mais. Qualquer dia inscrevo-me. A minha mãe está sempre a dizer para eu me inscrever num ginásio. Ir lá e fazer lá as coisas que ela faz. A inscrição não é suficiente. Pois, Moisés, conta lá coisas sobre ginásios. O que é que tu sabes? Não basta se inscrever, não basta inscrever-se, é isso? Exatamente, eu cheguei à conclusão que quando nos inscrevemos e não frequentamos o ginásio, normalmente a única coisa que emagrece é a nossa carteira. E às vezes é o que nos leva a acabar por pensar, já que estou a gastar dinheiro, a melhor é ir ao ginásio. Bom, mas o Desportivamente do Mundo NAF de hoje, dia 7 de outubro de 2010, antecipa a prova do Campeonato Regional de Matraquilhos que o Grupo Desportivo dos Bons Dias vai receber no dia 20 de outubro. Não percam, podem inclusive todos participar. Basta dirigirem-se às instalações e inscrever-se no local. E não esquecer da moedinha. Isso estará incluído no preço. Existem participações individuais e por equipas. Obviamente. Os preços andam à volta dos 3 a 5 euros. Portanto, vai ser uma grande diversão. Vai ser um grande fim de semana esse dia 20 de outubro. que é um domingo, 20 de outubro. Porque acabo já por dizer, dia 19 de outubro, por relação, no sábado, joga Benfica e Sporting em futebol feminino, na primeira divisão de futebol feminino. O jogo é no Estádio da Luz, os bilhetes para o público em geral também são 5€. Vão lá, apoiem o futebol feminino. Exatamente. Moisés, o que é que dizes sobre o desporto? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Olha, não sei, eu ando a ver se pratica algum desporto. Olha, o Miguel Oliveira correu, não se safou, não fez pontos. Ficou em 16º lugar, os pontos é só a partir do 15º. Mas o nosso motociclista da etapa, da, como é que costumam dizer, da categoria rainha do motociclismo, o MotoGP, Miguel Oliveira... correu este fim de semana. Acho que também houve rally, suponho eu. O Oitanaka acho que ganhou o... E é assim, aqui no mundo NAF às vezes é... Acho que ganhou, acho que fez. Não temos bem a certeza. Ganhou ou ficou noutro lugar qualquer. Participou, então. O desportivamente no mundo NAF é uma rubrica semanal que às vezes vem nessa semana, outras vezes não vem. Eu também poderia falar do torneio de veteranos, no qual... eu participo. Moisés, trata disso. Avança. Mas só começa para a semana. Então, mas pronto, isto... Estamos agora em pré-época. Mas é um campeonato? É. E decorre sempre no mesmo sítio? Decorre em vários sítios? Não. Neste ano participam 13 equipas. Então conta-me isso. É o... Estamos a falar de quê? Futsal? Não. Futebol 11. Ah, Futebol 11? Para veteranos. Muito bem. Ou seja, pessoal com... E é uma coisa do concelho ou como é que é? Não, é organizado por uma empresa. Certo, mas as empresas que participam são... Temos a Casa da Moeda. Muito bem. Participa. Muito bem. E os jogos decorrem onde? Ali no 1º de maio? Não. Cada equipa tem o seu campo. No caso, o nosso decorre ali em Casal de Câmara. Onde pertence a equipa. E isso decorre durante quanto tempo? E depois há algumas equipas que têm campo próprio, outros que o Tires, costumam jogar no campo deles. Então o Tires já vai em Cascais, não é? Sim. Há equipas que não têm do campo próprio. Casa da Moeda é Lisboa. Sim. Aqui, ali é Sintra. Eles têm, não tendo campo próprio, têm que arranjar um... Então isso decorre durante quanto tempo? É quase uma época desportiva. Uma época desportiva? É, começa agora em outubro e termina, se não estou em erro, em maio. Oh, mas então estás-me aqui a enxovalhar, pá, porque tu és um atleta e eu nem por não, isso. Não, eu participo. Eu depois jogar, não sei. Sou participante, atleta já é mais complicado, já é o nível a seguir. Obrigado, assim acabaste por enriquecer a rubrica Desportivamente do Mundo NAF às segundas-feiras com informação sobre o campeonato. Como é que se chama esse campeonato? É o Liga Masters 35. Muito bem, e isso é apresentado por alguma empresa? É a Sideline. A Sideline? Não? Sideline. Line? Sim. E o que é que a Sideline posso faz? Posso dizer... Já agora não me diz nada a Sideline, o que é que produz, ou o que é que vende. Não, que é uma que empresa serviços. De organização de eventos desportivos. Ah, então está tudo em casa. É. Muito bem. O que é que ias a dizer já agora? O próximo jogo, o nosso primeiro jogo... Que é? Qual é a tua equipa? O Despertar. O Despertar. Mas isso não é ali no Casal da Silveira? Casal de Câmara. A entrada do Casal da Silveira, daí a confusão. Ah, daí a confusão. Muito bem, muito bem. Ora, o próximo jogo, curiosamente, será contra... Ah! Que lindo. Contra a Casa da Moeda. É já a primeira jornada. É, né? Então, e... Palpita-me que vamos ser malta, efetivamente, Casa da Moeda. Há malta que, nessa coisa, apesar de veteranos, ainda dá uns toques. Eu suponho que a Casa da Moeda ainda dá uns trocos. Depende, o árbitro é que pode responder a isso. Exatamente. Bom, e também vamos já... Também tem uns bons trocos. É diz. Um do outro participante, que é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal também. Muito bem. Então, e onde é que joga o Banco de Portugal? Qual é o campo do Banco de Portugal? Pelos vistos, eles jogam em todo lado. Exatamente. E... Não, mas tem assim algumas equipas. Outras são... meramente amadores. Isto é um... Isto, aliás, isto é estritamente proibido, participação de atletas federados. Portanto, isto é futebol amador. Certo. Muito bem. Então vamos ouvir uma música que eu vou dedicar à entrada do último, terceiro e último dos que eu já falei, partidos que entraram na Assembleia da República. Neste caso, o Iniciativa Liberal. E, portanto, temos aqui uma musiquinha que vem liberalizar aqui umas coisas. Vamos ouvir. E então é uma geral liberal que os Terra Samba trazem aqui em homenagem ao... Vamos lá, Moisés? Ao Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal, exatamente. Sim, senhor. Sim, senhor. É um dos novos representantes agora aqui na nossa Assembleia da República. Será? Então havia aqui um conjunto de ouvintes que estavam a dizer que te ouviam um bocado baixo. Creio que agora já está mais equilibrado. Não sei. Penso que sim. Eu acho que sim. Eu acho que agora também já me consigo ouvir melhor. Eu puxei aqui um bocadinho por ti. Exato. Puxei aqui um bocadinho por ti porque estavas a precisar aqui de um puxado. Então a Iniciativa Liberal o que vem propor é para ali um IRS único para toda a gente, que é para a malta entrega 15% ao Estado e o Estado, se quiser mais, que vá arranjar ao outro lado. Não ande sempre aí a puxar pela malta. É uma ideia deles, não é? De alguma forma. Bom, o que é que... Agora, eu fiz este programa praticamente só por causa do próximo momento. Portanto, ou isto ocorre muito bem ou ocorre muito mal. Eu acho que já te falei há pouco sobre isso. O que é que eu vou dizer? Vou falar do PAN. O PAN conseguiu 4 deputados. E ao conseguir 4 deputados, estamos a falar de 4 PANs. Então, o que é que se passa? O que se passa é que 4 PANs são o arranque de uma música clássica, que inclusive fala de animais, portanto, tem tudo a ver com o PAN. E 4 PANs, vamos aos 4 PANs clássicos. Tu achas que sabes o que é que eu estou para aqui a congelar? PAN clássico, quer dizer... 4 PANs... Não terá nada a ver com a PAN rico, pai, não? Não tem... essa é boa. não, são 4 PANs que juntinhos, ali com uma certa cadência... dão um arranque de uma música bem poderosa. E isto pode ser, se quisermos, o mote, a vontade. Não estou aqui com olho para a coisa. Porque também não és tigre, não é? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que o signo dela é tigre. Ah, sou eu. Sou eu. O signo chinês é tigre. Mas 4 PANs, 4 deputados do PAN, fazem-me logo lembrar. Eu estive a construir tudo para isto. Do clássico PAN, PAN, PAN, PAN. Hein? O que é que dizes? 4 PANs. Pan, pan, pan. Conheces estes 4 PANs? E sabes que a sequência inicial, isto pode ser o grande mote para o PAN. O PAN pode não precisar de mais nada e dizer: povo, acreditem em nós. Nós já conseguimos o clássico de entrada PAN, PAN, PAN, PAN. Pronto, e ficámos por aqui. Pronto. Com 4 deputados. Mas o nosso objetivo próximo é conseguir os 10 PANs, ou seja, os 10 deputados que fazem o arranque pleno da música Eye of the Tiger dos Survivor, que é o PAN, PAN, PAN, PAN, PAN, PAN, PAN, PAN, PAN, PAN. Vamos ao original. We'll be right back. Tan, tan, tan. E pam, pam. O olho do tigre. Moisés, estás com a linha aberta, portanto, pelo que é que dizes agora. Pam, pam, pam. E assim o PAN chegou à Assembleia da República nas últimas eleições de 2015, com um deputado, e desta vez conseguiu os quatro. PAN, PAN, PAN, PAN. E por isso tivemos a ouvir Survivor com Eye of the Tiger. Moisés, o que é que tinhas a dizer sobre o PAN? É se a capacidade financeira de algum deputado... Sim, eu apenas estava aqui a comentar que se houvesse um deputado do PAN que fosse um bocado mais abastado, ou seja, se fosse... tivesse bastante dinheiro, seria o famoso PAN rico. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Então, e o que é que fazemos? O que é que temos que fazer? O Abrunhosa sabia-te responder a essa. Nós dizemos que vamos já para o partido, e estamos aqui aí de baixo para cima, embora já tenhamos falado do vencedor. Sim. Mas estamos a ir de baixo para cima em número de deputados na Assembleia da República, e agora vamos para um número que é um resultado de mão cheia, não é? Que é o CDS, teve um resultado de mão cheia. Encheram, não? E por isso, nesse sentido, eu estou aqui a lembrar-me de uma música que talvez seja bastante adequada. Vamos já ouvir. Cruza. E sim, pode ser que estes 5 deputados do CDS fiquem famosos. Vá-se lá saber porquê. De qualquer maneira, sim. Esperemos é que sejam pelas melhores razões e não pelas habituais. Sim. Sabemos que a Cristas foi eleita deputada, mas já anunciou que vai deixar de ser a líder do partido. E portanto, vai lá. Deixem aberto estar... perspectivas para novas eleições para os apoiantes do CDS. Ah, sim, sim, claro. Pode ser que eles tenham um melhor resultado. Exatamente. Suponho que ganhem 100%. Todos se os votos sejam mais para votos. Ele. Pode dar-se o caso deles irem a votos e mesmo assim não ganharem. ser uma votação interna. Ora bem, eu fui buscar aqui uma música há bocado para passar, porque. Agora vou falar aqui que da abstenção, ou dos votos em branco, ou sim, dos. Que a ou grande dos, vencedora foi a abstenção, 40... ou dos votos nulos. Sim. E o voto nulo é quase aquele voto de protesto que diz: tu não mandas em mim, pá, tu não mandas em mim, eu faço aqui, chego aqui ao boletim e faço o que eu quiser, pá. E por causa disso lembrei-me. Ou eram aficionados do Toto Bola. Sim, achavam claro. Que eram... Entusiasmam-se. Não, é que eram tantos partidos que aquilo mais parecia um boletim do Toto Bola. Só faltava um X2. E o Toto Bola eram para aí 14, era o Super 14. Neste caso, em Lisboa eram 20 e havia boletins com 21 partidos. Ficam já a saber que o Juntos pelo Povo não estava no boletim de Lisboa. O que é triste. Eu podia querer votar. Eu que sou daqui de Lisboa e estou em Odivelas, estou aqui a transmitir de Odivelas para o mundo, para todo o mundo, atenção. Moisés, tu estás, sempre que falas, estás a falar para todo o mundo. Isto porquê? Porque é uma emissão via internet, através de www.radiocruzeiro.pt. Também não se esqueçam das redes sociais, estamos em facebook.com/radiocruzeiro.pt e também no Instagram. Procurem Rádio Cruzeiro no Instagram e vão encontrar... palhaçada. Neste caso, à segunda-feira é palhaçada. É o que há. Hoje o Moisés veio aqui tentar separar as águas e está pronto. Complicado. Está isto complicado. Está muito complicado. O que é que eu estava a dizer sobre a abstenção, votos em branco, votos nulos? É aquela parte mais liberta das eleições. Quem se absteve não foi votar. Pronto, não foi, não foi. Quem votou em branco é porque lhe apeteceu, não quis escolher nenhum dos que estavam no boletim, e quem votou nulo fez se calhar lá uma macacada ou jogou a totobola lá no boletim, e por isso eu vou, em homenagem a esses, aqui uma música dos Delfins, Nasce Selvagem. Miguelinho. Quando alguém nasce selvagem. Vai, Moisés, estás com a linha aberta. Não é de ninguém. Deixa lá que os delfins desafinam-se sempre. Eles enganam-se. O karaoke no mundo nato. Às segundas-feiras, o momento do karaoke aparece quando menos se espera. Tu, grande ouvinte da Rádio Cruzeiro, não te esqueças de cantar quando estas músicas puxam por ti. E esta música dos Delfins, se puxa pelo Moisés, então por ti? Nem quero saber. Puxa, canta connosco. Canta no momento do karaoke. Liberta a tua voz. Larará. Ai, agora esta parte nem é preciso abrir a letra. Ai, agora és tu, canta. Isso. Se tu estás a acompanhar de mais perto, Moisés, eu sei que está a cantar. Agora aquele que está ali ao canto não canta nada. Ah, canta. Connosco, ouvinte do mundo. Tu que és o melhor ouvinte de todos os ouvintes. Melhor que tu, não há ninguém. Porque tu digitaste www.radiocruzeiro.pt estás aqui a fazer este sacrifício de ouvir esta emissão. Sacrifício no bom sentido, porque os sacrifícios no bom sentido são sacrifícios de competência. E eu não sei o que é que eu vou dizer e nem sei para onde é que vai esta conversa. São os sacrifícios da esquerda para a direita. Só no bom sentido. Só no bom sentido. Bom, se o Moisés assim o diz, porquê contrariar o Moisés? Moisés, o nosso convidado especial que dedicou parte do seu tempo desta segunda-feira para vir aqui ao estúdio. Obrigado, Moisés, por isso. Ora é essa. O que é que gostavas de dizer que pudesse, inclusive, nem sequer ter a ver com eleições? Agora, assim, de repente, o que é que eu gostaria de dizer? Muita coisa e, ao mesmo tempo, nada, porque... Bom, podemos misturar os assuntos todos e, se o fizermos, seremos praticamente uma misturadora de assuntos. E é assim, podemos meter todos os assuntos dentro do mesmo copo, misturá-los todos e sai a chamada mistela. Mistela. Ok. O que é que podemos falar? Por falar em mistela, sabes o que é a água micelar? Não sei, mas soma um concurso de misses, não? Micelar. As misses cá de casa são as micelares. Não. Não, é pá, eu vejo isso nos anúncios de produtos de beleza e não sei o que mais, com água micelar. Acho que tem a ver com água que derreteu daqueles calotes polares. É. Não é bem isso, é aqueles ali manteiga, aquelas manteigas da Serra da Estrela, aquilo tem os glaciares, os glaciares, era isso que eu queria dizer. Um calote polar deve ser, sei lá, um esquimó que não paga na mercearia, não? Exatamente. Pá, agora foste demasiado rápido. Pronto. Foi já um bocado desfasado, mas... E estamos a ouvir o Mundo NAF. Esta é a primeira hora, das 10 às 11, deste belo par de horas que vos pode acompanhar. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar do resultado nestas eleições do PCP. Ou seja, da CDU, neste caso, porque é uma coligação em que, na prática, não confundir com o PTP. Os verdes acho que conseguiram um deputado, talvez, em Lisboa. Não tenho a certeza. Mas pode nem ter conseguido. Peço desculpa à imprecisão. Eu prometi a mim mesmo que ia estudar muito sobre este assunto, mas depois acabei por ter que fazer outras coisas que não interessam a ninguém. E acabei por não perceber muito isso. Mas ouvi dizer que podia dar-se o caso dos deputados que estavam indicados na coligação e que eram indicados pelo Partido dos Verdes nem sequer terem tido acesso a assento parlamentar. Uma habitué deste Parlamento a representar o Partido dos Verdes era a Heloísa Apolónia, que decidiu concorrer por Leiria. E a CDU não conseguiu colocar nenhum deputado por Leiria. Por isso, Heloísa Apolónia, paz à tua alma, já não vai estar nestes 4 anos no Parlamento. O Partido dos Verdes perde uma das suas maiores vozes de sempre no Parlamento. E por falar nisso, eu ia dizer exatamente que vou pôr aqui uma música que vai fechar esta primeira hora. E que tem a ver com o resultado eleitoral da CDU com os seus 12 deputados. Vamos a isso. Eis a número 6. Meia dúzia, uma soma, uma cambúzia. Foi um drama insufismável, um romance inorvidável. Para fazer uma cantiga, são mais ovos de barriga. Custa tanto, no entanto, meia dúzia. Fui sair com uma medúzia, fomos comer carcanhóis, bebidinhas e tremóis, regadinhos com tintóis, que eu não vou em futebóis. Isso tudo, contudo, meia dúzia também foi o amor, sempre desvastador, autêntico, incrível, sincero, insensível, sentimento bom que me deu em refrão. Meia dúzia, meia-idade mais impacto. Meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia, e eu compus-a.

Não, o Porto tem 17, 18 graus. Isso já é uma coisa que se balança lá mais para cima. O vinho do Porto. Sim, eu sei. O vinho do Porto é um vinho para coisa para 17, 18 graus. Não. 20 graus no máximo. Olha, tem que ser 2. Sim, bebes. Olha, por falar em 2, eu estava a falar do PCP, que teve 12, e eu passei uma música chamada Meia Dúzia. Eu acho que falta aqui o resto. Qualquer coisa. Eis a número 6. Como eu não arranjei nenhuma música com uma dúzia, passa duas vezes a música Meia Dúzia do Carlos Paião. E já que ele é um artista popular... Meia dúzia, uma soma, uma cambúzia, foi um drama insufismável, um romance inorvidável para fazer uma cantiga, são mais ovos que barriga, custa tanto... É um artista popular, merece passar duas vezes. Vá. Aqui na Rádio Cruzeiro abrimos a segunda hora com Carlos Paião. Isso tudo, contudo... Meia dúzia também foi o amor, sempre desvastador, autêntico, incrível, sincero e sensível, sentimento bom que me deu em refrão. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Mas na verdade não precisamos de passar, a piada já está feita. São duas vezes a passar a música Meia Dúzia, faz os 12 deputados que a CDU conseguiu meter no Parlamento para estes próximos 4 anos. Espera-se, supõe-se que o Parlamento não vá ser dissolvido, a menos que arranjem algum detergente ou diluente assim especial. Ai, espera aí, Moisés, que tu não tinhas som, Moisés. Um pacote de ácido, dizes tu? Para dissolver. E se calhar quem traz isso ou é o Livre ou é o Bloco de Esquerda. Esses tipos é que andam nos ácidos às Exatamente. Vezes. Exatamente. É verdade. Muito bem. Quem é que falta? Não, faltam mais do que um, já falámos de quase todos. Faltam dois neste momento, Vamos falar do... Maior resultado, talvez. O Bloco de Esquerda, neste momento. Ainda vamos ao Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda, eu hoje arranjei só uma coisa... Apeteceu-me, eu gosto mais ou menos desta música. E na verdade ela não tem nada a ver com a política portuguesa. Ela tem a ver com uma realidade muito concreta dos anos 60 dos Estados Unidos da América. Mas a música chama-se 19 e é o número de deputados que o Bloco de Esquerda conseguiu para o Parlamento. Vamos imaginar que lá há aquelas guerras políticas, não é? Pelo menos. E vamos ouvir aqui a música 19 de Paul Hardcastle, um remix com um discurso célebre dos Estados Unidos. 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Please. E cá estamos a arrancar a segunda hora deste Mundo NAF de hoje, 7 de outubro de 2019. Hoje uma emissão com a duas vozes. Estou cá eu e está... Moisés. Moisés é ele próprio. Esta voz inconfundível de Moisés, que nos brindou com a sua presença. Brindou e brinda, está a brindar, porque estamos aqui no meio deste belo par de horas. O que é que dizes de estar aqui no meio deste belo par? No meio é que está bem, ora... Pelo menos é o que diz o Pupum. É verdade. E estivemos a ouvir a música 19 para falar dos 19 deputados que o Bloco de Esquerda conseguiu nestas eleições. Vamos só falar então do partido que acabou por ficar em segundo lugar. Não teve um resultado por aí além, mas, bem, digamos que... Segundo algumas sondagens que dariam 20% ao PSD, isto há cerca de 2-3 semanas, o facto de ele ter conseguido quase 28% acabou por, segundo a interpretação do seu líder, Rui Rio, não ser mau de todo. E por isso, sem falar propriamente... Um bocado do... a bom português, não é? Podia ser pior. Podia ser pior, é verdade. Eu tenho aqui uma musiquinha para este resultado do PSD. Não é tanto para o resultado, é mais para o líder e da maneira como ele interpreta as coisas. Já ouvimos hoje, vamos voltar a ouvir, é Delfins, esta minha homenagem aqui no Mundo NAF para o PSD e o seu líder. Bora lá. Sempre gostei de ti, eu sempre te conheci. Nunca pensei que me deixasse só. Eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei. Nunca pensei que te sentisse só. Só como o rio vive só para ti, movendo o sol para te ver. Só como o rio que acaba ao pé de ti, foi sempre assim gostar. Estamos a ouvir Delfins, delfins que imortalizaram esta música que estava aqui perfeitinha para o líder do PSD. É a música Sou Como um Rio. Grandes êxitos dos anos 90. É verdade. Este que vos fala aqui do coração, com as cordas vocais em brasa às segundas-feiras, viveu os anos 90. E este que nos acompanha, Moisés, também é de geração também próxima. Também viviu os anos 90. É verdade. Os saudosos anos 90. E pronto, já falámos de todos os partidos que tiveram direito a assento parlamentar. Ainda não se sentaram porque aquilo ainda não abriu. Aquilo abre daqui a uns dias. O Presidente ainda tem que falar com os partidos e tal. Dizer, pá, agora tenham lá calma. Há aqui partidos novos. Vocês não sabem bem como é que é aquilo. Chega. E eu digo, mas eu nem sequer falei. Chega. Mas eu nem sequer falei. Chega, eu estou a chamá-lo. Você não é o Chega. Chega aqui, exatamente. É um bocado confuso, de facto. Vamos falar de partidos que não conseguiram assento eleitoral. Quem ficou ali à porta, na verdade não foi bem à porta, estamos aqui a falar de cerca de 15 mil votos de diferença, isto no total nacional, foi o Aliança. A seguir... Do Pedro Santana Lopes. Ex-ministro Pedro Santana Lopes. E ex-primeiro-ministro. Ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes. O que é que eu queria? Queria aqui esta para dizer o seguinte. A seguir ao Aliança, vamos rir. Porque foi o partido que ficou com menos cerca de 5 mil votos que o Aliança. O que não se percebe, porque dizem que rir é o melhor remédio. É o que dizem. Creio que o Tino de Rãs tentou seguir essa lógica, mas a malta não anda muito virada para os provérbios e não sei o que. Foi um desatino, ao fim e ao cabo. Foi um desatino. Ora, um histórico destas eleições, mas que já a ir por aí abaixo, ficou praticamente com a mesma votação do RIR, é o PCTP-MRPP. Depois, já numa grande clivagem, já com cerca de 20 mil votos a menos, temos o Partido Nacional Renovador, a extrema-direita, que dizem que o Chega foi roubar votos à extrema-direita. Não é verdade. Eles não tinham votos para roubar. Exato. E segundo eles dizem que quem rouba não são eles. É outra malta que anda aí a roubar e eles merecem ser postos todos fora na terra deles. Alguns roubam e estão na terra deles. O partido Movimento Partido da Terra teve ainda pior o resultado, teve 11 mil votos. O Nós Cidadãos também 11 mil votos. Depois o PURP. O PURP, que é um partido que é uma onomatopeia, PURP, parece um bebê a bolsar ou coisa do género. Mas não, é de reformados. É o Partido da União dos Reformados Portugueses. Teve 10 mil votos. Já abaixo de 10 mil votos foi o Juntos pelo Povo. Lá está, este ano. Isto porque não concorreram em Lisboa. Decidiram não concorrer em Lisboa. Se poderiam ter ganho mais alguns votos. Mais alguns votos, é verdade. Havia malta de Lisboa que gosta do povo. Há malta de Lisboa que gosta do povo. Para quem acha isso estranho, é verdade. Há malta de Lisboa que gosta do povo. Eu, por exemplo, gosto do povo. Gosto da padaria portuguesa e gosto de pastéis de nata. Também gosto do povo. Povo alagreiro. O povo alagreiro. É muito bom. Também. Ainda bem que me lembraste, Moisés. Eu agora ia falar do PDR, mas para que dizer PDR quando se pode dizer o partido do Marinho e Pinto? E o JPP? Só teve menos votos que o Juntos pelo Povo. Teve ainda acima de 9 mil. Abaixo, Partido Popular Monárquico, 7.800 votos. PTP, Partido Trabalhista Português. Ora, quando isto é para trabalhar, ninguém se junta, não é? Conseguimos 7.500 pessoas em 5 milhões delas. Já não foi mal. Quantos aqui vai-me escolher a mim para trabalhar? É? Mas o partido que menos votos teve foi o MAS. Com metade do PTP. Como eu disse, tem que haver sempre um MAS no fim. E no fim há sempre um MAS. É isso mesmo. Vamos só aqui dar nota, já que estamos no Conselho de Odivelas, para dizer que... então agora fui parar ao Conselho de Oeiras. Eu queria estar aqui Em Odivelas, muito bem. Ora, Odivelas, conselho. O Mas teve 90 votos. Não, o Mas teve 99 votos. Odivelas pôs o Partido Trabalhista, olha, pois, a malta de Odivelas é que sabe. Trabalhar, 90 votos, último lugar, pumba. Estava aqui a ver também. E aqui a freguesia de Odivelas, já agora? Odivelas. Também, o Partido Trabalhista, também em último lugar. E o Partido Popular Monárquico, aqui no concelho, na freguesia de Odivelas, os monárquicos não... Até porque fecharam também ali o Instituto, não é? O Convento São Gonçalo e São Dinis. Mas a malta não gosta das monarquias. O Mas não foi o último, foi o terceiro. O terceiro é contado ao fim. O que é que temos aqui? Temos Pontinha Famões. O Mas, sim, ficou em último lugar. 22 votos. E a Ramada Canessas. E podemos ir a Ramada Canessas também. Vamos aqui a Ramada Mas, Canessas. No fim. O Mas também com 20 votos. 20 votos. E falta só aqui uma freguesia, estou-me a esquecer, que é Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião, cujo Partido Trabalhista Português, aqui sim, a verdadeira natureza dali do freguês de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, não quer nada que o trabalhe. 8 votos para o Partido Trabalhista Português. E assim fizemos aqui uma ronda por Liga dos Últimos e praticamente fica conversado. Podemos falar dos nulos e brancos, mas vou falar aqui ao nível de total nacional. Estava aqui a ver, posso ver aqui em Odivelas. Mas vou falar de total nacional para dizer que em branco votaram 129.600 pessoas, que é mais que a Iniciativa Liberal, é mais que o Chega, é mais que o Livre. Não é mais do que eles todos juntos, mas pelo menos dois deles é praticamente a mesma coisa. Ou seja, podíamos estar aqui a falar que os votos em branco punham lá 3 cadeiras vazias, por exemplo. Porque tiveram mais... Quem ganhou no meio disto tudo, para mim, foi a abstenção. Pois, a abstenção é um bocadinho complicada. Eu, sinceramente, acho que os números são um bocado exagerados. 9 milhões e 300 mil inscritos para votar, quando a população portuguesa é 10 milhões. Isto dava 700 mil pessoas até 18 anos. Não me parece. Acho que até 18 anos, segundo os últimos cálculos, são à volta de 2 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas. E portanto, isto está aqui... Somos mais. Esta abstenção acaba por ser um bocadinho estranha. Há aqui uns cadernos eleitorais marados. Mas a mim não me compete estar a fazer essas leituras. Olha, esta segunda hora vou dedicá-la um pouco a aniversários. E tendo-me apercebido que há uma série de cantores que são aniversariantes hoje, dia 7 de outubro de 2019, fazem anos. Eles estão lá com as famílias deles a soprar as velas e tal. Alguns ingleses estarão a fazer blows, não serão jobs, mas serão divertimentos. Vou começar aqui por uma tipa, vou começar pela Toni Braxton. A Toni Braxton, quem é que se lembra da Toni Braxton? Faz anos hoje, parabéns ao Toni Braxton. Vamos aqui pôr a Toni Braxton a cantar a sua música. Praticamente quase toda a gente conhece, ou é a única que se calhar quem conhece. Viveu nos famosos anos 90. Como é que era? Unbreak my heart. Say you love me again. Bom, o melhor é deixarmos a Toni cantar. Não estraguemos. Come back and bring back my Tony Braxton, aniversariante hoje, dia 7 de outubro de 2019. Faz anos hoje. Parabéns à Tony Braxton. O quarto. Junto ao... sim, sim, sim, senhor. Muito bem. Depois já podemos falar sobre isto mais daqui a pouco. Agora, só para fechar o tema eleitoral... Vamos ler aqui um artigo que parece tem o seu interesse e creio que neste ciclo de 4 anos, a chamada legislatura, é um tema que vai estar no Parlamento e que vai ser debatido. E então o artigo é o seguinte: se o sistema eleitoral português fosse mais proporcional, o PS teria menos 16 deputados, enquanto o PSD ficaria com menos 8 eleitos. Por outro lado, teríamos maior diversidade política. Seriam 12, em vez de 9, os partidos com representação parlamentar. Então vamos ver o seguinte, em relação aos resultados de ontem. A CDU teve mais de 18 mil votos em Braga que não serviram para nada. Os comunistas perderam o seu deputado pelo distrito. Houve 18 mil pessoas a votar na CDU e não conseguiram eleger ninguém. O Bloco conseguiu quase 14 mil votos em Viseu, que se revelaram um desperdício. Também 14 mil votos expressos neste partido e zero representantes. O CDS já não tem a força de outros tempos em Leiria. Ainda assim, juntou quase 12 mil votos, que ficaram no vazio, também sem eleger qualquer representante. Até o PSD deitou ao lixo, uma expressão usada neste artigo, mais de 8 mil votos em Beja. Havendo 8 mil pessoas a querer votar PSD, não elegeram ninguém. O único dos grandes partidos que não teve razões de queixa neste sistema eleitoral foi o PS, que conseguiu eleger deputados em todos os distritos e regiões. Esta é uma das consequências da divisão do país em 20 círculos eleitorais, alguns deles bastante pequenos e que dão a sensação de que há votos que são desperdiçados, no sentido em que não são úteis para eleger deputados. E consequência ainda do recurso ao método de ontem para o apuramento de mandatos. De ontem. O método de ontem e de ontem. Sim, é verdade, porque as eleições foram ontem e foi usado o método de ontem. Portanto, podemos, neste caso muito concreto, falar do método de ontem e do método de ontem. Consequência do recurso a este método para o apuramento dos mandatos, que não é completamente proporcional e tende a privilegiar os maiores partidos, quanto mais pequenos forem os círculos eleitorais. Veja-se o caso de Porto Alegre. O PS teve menos de metade dos votos, teve 44% da votação e ficou com 100% dos deputados que aquele círculo eleitoral atribuiu ao Parlamento, neste caso dois. Pois. Isto devido à aplicação do método de ontem. E qual seria o resultado se, em vez de duas dezenas de círculos, o país optasse por apenas um círculo nacional? Um pouco na linha quando é a votação, por exemplo, para o Presidente da República, em que votam todos para os vários candidatos. Como é que seria feito? A conclusão é que a proporcionalidade seria muito maior. Mesmo se usássemos o próprio método de ontem, já não ontem, mas hoje, porque fazemos o exercício hoje, para distribuir os mandatos. Ou seja, o número de deputados de cada partido estaria bem mais de acordo com o que os portugueses escolheram. Se não vejamos, o grande vencedor, o PS, continuaria a ter a maior bancada da Assembleia da República, mas em vez de 106, teria 90. Perdia 16. Outro grande perdedor, dito desta forma, seria o PSD, que conseguiu 77 mandatos, mas perdia 8 neste sistema. Ficava com 69. Olha, e não ficava nada mal. 69 não é a pior coisa. Não fica nada mal com 69. É verdade. A partir daqui, todos os outros partidos ficavam a ganhar, porque os dois grandes partidos perderiam o seu prémio deste sistema e seriam distribuídos pelos outros partidos. Desde logo, o Bloco de Esquerda, em vez de 19, passaria a ter 23, mais 4. A CDU teria mais 3 eleitos, chegando aos 15. E o CDS duplicava o seu grupo parlamentar, passava a ter 10. Não era nada mal para o CDS, este círculo uninominal. O mesmo milagre da multiplicação faria com que o PAN passasse a ter 8 deputados. Quase próximo dos 10. Exatamente. Entre os partidos que se estrearam este domingo na Assembleia da República, havia ainda mais razões para festejar. O Chega, Chega, Chega, Chega de André Ventura. O Iniciativa Liberal, de Carlos Guimarães Pinto, teriam 3 em vez de 1 representante. Joacine Catar Moreira não ficaria sozinha na sua bancada, porque teria pelo menos mais um companheiro. Finalmente, em vez dos novos partidos já referidos, a Assembleia da República acabaria por ter uma diversidade bastante maior, uma vez que passava a ser constituída por 12 partidos. O Aliança de Pedro Santana Lopes elegia um deputado, o RIR de Tino de Rãs elegia também um deputado e o PCTP-MRPP, cuja consulta à Wikipédia recentemente diz que o líder está por definir. Isto é o que a Wikipédia diz, eu não estou a contrariar, estou apenas a mencionar. Também o PCTP, com o líder a definir, teriam um deputado no Parlamento. E é assim, este é um tema que já ouvimos falar durante a campanha eleitoral, que é a reforma do sistema da lei eleitoral. Se vai ficar assim, só com um círculo uninominal, ou se há quem pense que pode-se manter parcialmente a questão dos círculos eleitorais por distritos e, como se fosse metade da Assembleia da República, seria preenchida da forma como habitualmente é preenchida, com vários deputados eleitos por regiões, e depois a outra metade do Parlamento era eleita por este método, em que todos votavam para esse círculo grande em que todos concorriam ao mesmo tempo e tinham uma repartição maior de representatividade. Os partidos têm estado a falar sobre isto, e tu, o que é que achas, Moisés? Achas que este sistema dos círculos eleitorais que às vezes fazem, o caso de Beja, por exemplo, o PS teve 44% da votação de Beja. Porto Alegre. E, Porto Alegre, exatamente. Porto Alegre é que elege apenas e só dois deputados. Teve 44% da votação e acabou por eleger 100% dos deputados que estavam para. Sim, para ou eleger, seja, não reflete em nada a vontade dos eleitores de Porto Alegre. Pois. Sabemos que foi o partido que ganhou, porque teve, seja, mais votos. A maioria dos cidadãos de Porto Alegre não queriam o PS, no entanto, foi o que eles... Sim, acaba por ser a lógica da geringonça ao contrário, não é? A geringonça da última vez deu 40% à direita e 60% à esquerda. 56% das pessoas que foram votar não queriam o PS. E acabaram por ter dois deputados. É uma lógica, na verdade, é uma lógica do sistema democrático americano, em que na prática eles sim, debatem a cada quem estado. Quem tem mais votos no geral que efetivamente acaba por eles ganhar. Eles debatem a cada estado quem é que ganha. E quem ganha elege um senador. É só quem ganha, pode ser por mais um voto ou seja o que for. E depois, como eles são 54 ou 51 estados, acho eu. Quem tiver mais senadores é quem tiver mais senadores é quem não está necessariamente quem teve mais votos. Não, no porque, por geral, exemplo, o estado de Nova Iorque tem 20 milhões de pessoas ou coisa parecida, e se calhar lá um estado lá do Minnesota, ou seja lá o que for, do centro dos Estados Unidos, se calhar só tem 1 milhão de pessoas ou coisa parecida, e quer um estado, quer outro, acabam por contribuir só com um senador, conforme o que ganhar. Se no Nova Iorque ganhar um da direita e no Minnesota, que só tem 1 milhão de pessoas, ganhar um ele da esquerda, acabam por estar empatados. Republicanos e democratas, não é? Pois, eles também lá têm as suas inclinações, que serão mais de direita ou de esquerda, têm essas designações. E pronto, bom, eleições, acho que vamos ficar por aqui. Obrigado a todos os que nos acompanharam. O tema não é o tema dos mais divertidos, nós tentámos fazer aqui umas piadas, espero que não tenham levado a mal. Mas é assim, isto é de 4 em 4 anos e, portanto, é muito provável que o Mundo NAF não esteja no ar daqui a 4 anos. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma expectativa nesse sentido. E com programas deste, há também que aproveitar enquanto se pode. Pois, claro, se não fosse aqui o Moisés a safar a coisa, ora. Nós estávamos um bocadito mal. Bom, vamos seguir esta segunda hora com aniversariantes. E já estivemos com Toni Braxton, que faz anos hoje. Vamos estar também agora com... Como é que se chama aquela jovem... tens aí à mão? Aquela jovem americana que... Kira Kosarin. A Kira Kosarin faz anos hoje. E quem é Kira Kosarin? Eu não sei. Atriz, cantora e bailarina. Ela tem uma música chamada Vinil e nós vamos ouvir. Pronto. Está bem, Moisés? Exatamente. Diz lá outra vez. Kira quê? Kira Nicole Kosarin. É, Ana. Nicole... Vale a pena. Vamos ouvir. We used to listen on vinyl behind a hair-roll cigarette, mess around in the blue room to that song that I can't forget. I would wear your old dress shirt with nothing underneath. Remember when you ruined dinner trying to sneak a peek at me? I know it all got so final, but it still makes me smile. We used to listen on vinyl. Dance on the radio, Gambino in the car, ring closure on the stereo, Buble and the Star Story, Kelly with a melody, James Blake with a melody. We would listen on vinyl behind a hair-roll cigarette, mess around in the blue room to that song that I can't forget. I would wear your old dress shirt with nothing underneath. Remember when you ruined dinner trying to sneak a peek at me? I know it all got so final, still makes me smile. We used to listen on vinyl. the radio. I'll pick up a guitar and show you the song I wrote about that night before the bar. Ed Sheeran with a melody, James Blake with a mellow beat. We would listen on vinyl behind a Hembro cigarette, mess around in the blue room to that song that I can't forget. I would wear your old dress shirt with nothing underneath. And then you ruined dinner trying to take a peek at me. And then it all got so final, but it still makes me smile. We used to listen on vinyl. Parabéns, Kira. Parabéns porque cantaste aqui na Rádio Cruzeiro. Parabéns porque fazes anos hoje. E entretanto, próxima rubrica. Apareces nos jornais. Na necrologia. Necrologia feita à maneira é no Mundo NAF à segunda-feira. E hoje, Moisés, vamos dar destaque aqui a alguém que morreu num dia 7 de outubro, não é verdade? Exatamente. Então, conta lá a coisa. Hoje, faz hoje... Centenas de anos, em, mais concretamente em 1242, morreu o imperador japonês Juntoku. Moisés, como é que se chama o imperador? É que eu, pareceu-me que tu disseste que ele, onde é que ele morreu. Como é que ele se chama? Não é o local onde ele morreu. O nome do imperador japonês era mesmo Juntoku. Juntoku? Exatamente. Ele tinha o nome Juntoku. Está bem, está bem. Ok. Bom, quer dizer, ele acabou por morrer, mas também já foi há tanto tempo. E era o imperador Juntoku. Muito bem. Morreu Juntoku. Em 1242. Morreu Juntoku. Bom. E fez a rubrica Necrologia. Não é preciso falar mais ninguém. Apesar verdade, de... Ter falecido mais gente. Morreu o Edgar Allan Poe, que contou... escreveu contos de suspense e coisas assim fantásticas. Contos e poemas, não é? Ele também era poeta de alguma forma. Mas pronto, já despachámos a necrologia com o imperador Juntoku. Ficam a saber. Pronto. Só aqui na Rádio Cruzeiro e especificamente no Mundo NAF podem ficar a saber que alguns imperadores japoneses podem não ter sido mais do que um, pode ter sido apenas um e só, mas um deles era de nome Juntoku. Juntoku, exatamente. Epá, é quase impossível parar de dizer Juntoku. É assim uma revelação, de alguma forma, não é? Como é que alguém se chama Juntoku? Exatamente, isto dá para tanta coisa. Mas eu acho que vou ter que pôr aqui uma música e vou tentar escolher, de facto, alguém que fez anos hoje, mais alguém. Neste caso, eu podia, se calhar, prescindir. Não, epá, se eu não gostar da música, depois eu paro a meio caminho. Uma artista brasileira chamada Pitty faz anos hoje. Não tenham pena dela. Mas ouçam a música e tirem as vossas conclusões. Obrigado, Pitty. Temos um bocadinho de pena de cortar-te o pio. Fizeste anos, parabéns. Mas vamos à segunda hora. Infelizmente passou muito rápido. Costuma-se dizer, não é, Moisés, que quando estamos a divertir o tempo passa rápido, não é? Exatamente. E assim está a acontecer. E eu penso que os nossos ouvintes terão a mesma sensação, que estas 2 horas passaram... Quer dizer, ainda não passaram. Oh, Moisés, mas também quem é que achas que são os ouvintes para saber o que é que os ouvintes sabem? Não sei. Não, nós é que sabemos. E por isso, força, a tua opinião conta. A tua opinião conta. E vou já para uma próxima aniversariante, uma sueca, Charlotte Nilsson. Ganhou há precisamente 20 anos o Festival da Eurovisão da Canção. Cruza de Odivelas para o Mundo. Olá, estás a ouvir o Mundo NAF neste segunda hora do programa de hoje, que passa sempre às segundas-feiras a partir das 10 da noite e prolonga-se até à meia-noite. Hoje com o convidado especial Moisés. Olá, Moisés. Olá, boa noite. Bom, e hoje não vamos ter criminologia, porque o julgamento da Rosa Grilo avança amanhã. E portanto, até à data não houve nada de novo, na verdade. Portanto, prescindimos de criminologia. Hoje acabamos por ter, e usufruindo do facto de termos cá o Moisés, uma rubrica de reflexões noturnas. E por isso, Moisés, tens a linha. A minha reflexão é sobre o português. É assim: se a palavra bis significa repetição e a palavra coito significa relação sexual, porque é que raio a palavra biscoito significa bolacha? Reflexões noturnas. Quando se aproxima a meia-noite, o mundo NAF traz-vos a ti, A ti que ouves o programa, agora eu estava a tratar-te na terceira pessoa, não, tratar-te na primeira pessoa. Ou segunda, neste caso, tu, acho que é. Eu é a primeira e tu é a segunda. Trato-te a ti, ouvinte do Mundo NAF, com o respeito que tu me mereces. E mereces ter estas reflexões noturnas. E agora avanço eu. Se estiveres a ter uma conversa com uma personagem da Disney, pode dar-se o caso de estares a ter uma patete-a-tete. E é assim, reflexões noturnas. O Moisés, lembras-te de mais alguma? Ou neste momento era o biscoito, não é? Era o biscoito. Uhum. Pronto. Nada, lembrei-me apenas que há pouco tempo. Sim, li apenas uma notícia em que diz que, já que estamos a falar de biscoito. Ah, sim, que... conta. Acho que até é apropriada para a hora adiantada. Exatamente. Do... Os casais que praticam as relações sexuais à noite, satisfatórias, segundo dizia o estudo, têm mais facilidades em adormecer. Portanto, para os caros ouvintes que tenham problemas com insónias, ou outro nome qualquer. Coitem aí à grande. Sejam os coitados. Biscoitos, neste caso, no significado que não se percebe porque é que a palavra biscoito não tem o significado de dar duas. Exatamente. Por falar nisso, eu até podia passar... Não, ainda tenho aqui mais dois aniversariantes e a hora está a terminar. Vamos falar de... Como é que se chama o chinês? O Lai Zhang. O Lai Zhang, também conhecido por Lai, só, faz anos hoje. Vamos dar os parabéns ao Lai e vamos ouvir a sua música Ovelha. Ovelha. Ovelha. Ovelha. Lá em chinês, atenção, que os chineses respeitam bastante os idosos. Por isso a música chama-se... Já em vez os japoneses, de... né? Gostam de mais shantoku. Lai. Lai Zhang. O chinês. Música Sheep. What can I say, man? 森林里走, be careful, bro. 不怀生物链危险, all around. Attack, no pretend. You don't know, that's how the story goes. 没人在意now, 养得讲义wow. 就像是翻越日历很快就遗忘掉, Yeah, I'll put it on ya. 养的个性, I'll put it on ya. Drop, shake, I make it hot, baby. Drop, shake, I know you like it. Drums, bass, it had a knock, baby. Don't ever stop, baby. 有些些傲虚, 有些不可思议, 有了些争议, 不过这是我要言而已, 有些身不由己, 不做损人利己, 迈出的步伐, 一直努力, 努力再努力. Count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the... Let's get it. Oh, I am the sheep. Oh, that China sheep. Oh, I am the sheep. Oh, everybody listen, China sheep, listen. Meme I O, so baby I go. 相信别人自己又被伤害, Meme I O, 小心翼翼别对世界怀疑. Just 改变不如改变自己. Oh, baby. 有些些傲虚，有些不可思议，有了些争议，不过这是我要言而已。有些身不由己，不做损人利己，迈出的步伐，自己坚定就会很有力。Be count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the neighborhood. Be count for shit in the. Let's get it. Bom, e aqui o nosso chinês Lai e canta a sua música Sheep, que em português é ovelha. Tive que lhe cortar o pio porque isto também não é assim tão bom. Apesar deste vídeo no YouTube, mas isso percebe-se porque ele é chinês, tem mais de 20 milhões de visualizações. Hã? Já viram? O dobro da população nacional para ouvir esta música da ovelha. Enfim, Vamos para o último aniversariante do dia. Haverá mais, mas que cantem e que tenham músicas que possa valer a pena passar. Vou aqui dar destaque ao Thom Yorke, vocalista dos Radiohead. E porque falo em Radiohead, por que não lançar aí a música que é a bandeira deste grupo, desta composição musical? Não é Chip? É Creep. Obrigado, Moisés. É isso mesmo. Aqui uma versão acústica. Bora lá. Vamos curtir o Creep. Mas atenção, esta não é aquela versão que diz fucking special. Infelizmente. Querem disso? Ou sou o mundo novo? Exato. Para a semana. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And I wish I was special. You're so very special, and I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I watch it and notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't believe? Parabéns, John Thom Yorke. Estás aí a esganar a gata com força. Dá-lhe. É o teu aniversário. Faz o que quiseres. Esgana. Tom. Whatever makes you happy. Tudo o que te ver feliz, mesmo esganando gatas. Tudo o que tu quiseres. You're so very special. És mesmo muito especial. Nunca te esqueças. O que eu gostava era também de ser especial. Ui, o que eu gostava. És futebolista. Mas eu sou um crepe. Hoje também é fácil. Eu sou um estranhão hoje. O que é que eu ando para aqui fazer? Eu não pertenço aqui. Eu não pertenço aqui. Parabéns, Tom. Parabéns.